Solta pra cá. Ó, oh, avisa o verão que vai chegar quente é nóis. Fogo no puteiro, boa. Fogo no puteiro. Barra funk do verão, 2018. Novinha do popô grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Novinha do popô grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Esse beat é gostoso, desse jeito eu tô gostando. Esse beat é gostoso e assim vou me exibindo. Vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, vai, vai contraindo, vai, vai contraindo, vai, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, joga no swing, vai. Tem que botar fogo em tudo aí, meu cara. Novinha do popô grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Novinha do popô grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Esse beat é gostoso, desse jeito eu tô gostando. Esse beat é gostoso e assim vou me exibindo. Vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, vai, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, vai, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, vai, vai contraindo, vai contraindo, vai, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo. Oh meu Deus do céu, joga no swing, vai. Verão 2018, todo mundo contraindo.